noite de beijos. Me entrega teu corpo e me faz sonhar. Me leva à loucura, eu quero ser tua. Te quero pra sempre, só pra te amar. Eu quero estar contigo, sentir teu corpo entre beijos, te abraçar. E sendo assim o nosso amor mais verdadeiro, beija teu corpo e se amar. É bom estar contigo, sentir teu corpo entre beijos, te abraçar. E sendo assim o nosso amor mais verdadeiro, beija teu corpo e se amar. Te amar. É bom estar contigo, sentir teu corpo entre beijos, te abraçar. E sendo assim o nosso amor mais verdadeiro, beija teu corpo e se amar. Eu quero estar contigo, sentir teu corpo entre beijos, te abraçar. E sendo assim o nosso amor mais verdadeiro, beija teu corpo e se encontrar. Eu quero estar contigo e todo mundo te abraçar, te beijar, sentindo teu corpo o prazer mais verdadeiro e pra sempre se amar.